bem revoltado. Em meio a quietos e barracos, cérebro blindado, coração gelado, sangue frio corre na veia de mais um soldado. Por que que o moleque cresce revoltado? Em meio a quietos e barracos, independente do lugar, entenda por quê. Várias mentes são blindadas de tanto sofrer. De Porto Alegre ao DF, a ideia é pra valer. Se testa a febre, o sangue ferve, pisa aqui pra ver. Só muda o CEP, a cena continua a mesma. Revolta injetada na corrente sanguínea. O moleque que nasceu, cresceu e ficou velho. Em meio ao calor do inferno e o gelo do necrotério. Dois extremos que andam junto, causando tristeza e dor. Inseparáveis companheiras como a Bíblia e o pastor. Só quem perde pra saber, só quem vive pra contar. Só quem cresce meio à guerra pra narrar e testemunhar. Por quê? Do sangue frio, do sentimento ofuscado, do sorriso inexistente, do cérebro blindado. Transparece a olho nu, cada um tem sua ferida, sua maneira de viver, enxergar e cantar a vida. Me desculpa se a minha não te agrada, meu guerreiro. Porta-voz da realidade, canto o povo brasileiro. Não me pegou de refém, da mídia não sou mais um. Só quem é fecha com nós, do DF até o sul. Cérebro blindado, coração gelado, sangue frio corre na veia de mais um soldado. Por que que o moleque cresce revoltado? Em meio a quietos e barracos, cérebro blindado, coração gelado, sangue frio corre na veia de mais um soldado. Por que que o moleque cresce revoltado? Em meio a quietos e barracos, queria falar de paz, mas não conheço ela. Queria falar de amor, mas vivo na guerra. Até quando corpos iremos velar? Até quando famílias de inocentes vão chorar? Pai traficante, filho de mãe prostituta, me diz aí você, de quem é a culpa? Criança na favela, que nunca teve infância, só esgota céu aberto, lixo e matança. Tudo que aprendeu foi vendo televisão. Polícia invade barraco, troca tiros com ladrão. A TV dava a ele inspiração pro crime. Ia ser mais um menor que a sociedade reprime. Nas ruas o meu povo está sendo massacrado, de menor municiado no crime tá formado. Há quem diga que os humilhados serão exaltados. Guarda um lugar pra eles nesse lar tão esperado. O craque passou aqui, tirou a infância das crianças. O governo observa o fruto da ignorância. A água virou vinho, o caderno virou ferro. Quebra coração de pedra, lapidado no inferno. Cérebro blindado, coração gelado, sangue frio corre na veia de mais um soldado. Por que que o moleque cresce revoltado? Em meio a quietos e barracos, cérebro blindado, coração gelado, sangue frio corre na veia de mais um soldado. Por que que o moleque cresce revoltado? Em meio a quietos e barracos.